me tirais das trevas e de pé eu me firmo. Não me firmo sozinho, me firmo em Cristo que é meu amigo. Me sinto baixo, Senhor, vem me dar altura para combater o Satanás, não estou em altura. Quero morrer e viver uma nova vida, sair do pecado e desse beco sem saída. As minhas lutas, eu sei que tu vais lutar. Meu Mercedes-Benz, eu sei que tu vais guiar. Eu vou me firmar, mesmo sentado eu vou levantar. Dá-me força pra continuar, pois a tua palavra eu vou guardar. A ti, oh Deus, eu quero me achegar. Todo meu ego, Senhor, vem tirar. Mas é contigo que eu quero andar, pois a tua palavra eu vou guardar. Meu eu apodreceu quando entraste em mim. Meu mundo desmoronou quando saíste de mim. Senti um vazio quando te virei as costas. Senti medo e comecei a nadar na costa. Sem você não consigo me manter de pé. Sou com você, sou um cego que anda a crer e ver. Me abri os olhos, me meteste num caminho estreito. Mesmo sem te olhar, eu sei que estás por perto. De pé, eu vou me firmar. Mesmo sentado, eu vou levantar. Dá-me força pra continuar, pois a tua palavra eu vou guardar. A ti, oh Deus, eu quero me achegar. Todo meu ego, Senhor, vem tirar. Mas é contigo que eu quero andar, pois a tua palavra eu vou guardar. Tenho de renunciar os chamados a curtir, mas abracei o teu chamado, que é pra te servir. Minha vida é música, uma guitarra para tocares. Tua vida é palavra, num livro para meditares. Pois é de pé, eu vou me firmar. Mesmo sentado, eu vou levantar. Dá-me força para continuar, pois a tua palavra eu vou guardar. A ti, oh Deus, eu quero me achegar. Todo meu ego, Senhor, vem tirar. Mas é contigo que eu quero andar, pois a tua palavra